Às 4 horas, quando o sol pendeu, a tarde é triste que me faz chorar. À meia-noite ouvi excelência, o sereia cantou, foi para me alegrar. À meia-noite ouvi excelência, o sereia cantou, foi para me alegrar. Às 4 horas, quando o sol pendeu, a tarde é triste que me faz chorar. À meia-noite eu vi excelência, o sereia cantou, foi para me alegrar. À meia-noite eu vi excelência. Cantou, foi para.